lições pra enfrentar. Será que posso superar? Às vezes fico a pensar como José no Egito foi, com tantas dores e aflições. Mas não importam as lutas, eu quero ser fiel. Fiel como José, desbravador fiel como José. É ter coragem e força pra vencer, é confiar e nunca olhar atrás, estando sempre ao lado de Jesus. Desbravador fiel como José, é ter coragem e força pra vencer, é confiar e nunca olhar atrás, estando sempre ao lado de Jesus. Não importam as lutas, eu quero ser fiel como José. Tantas escolhas pra fazer e provações pra enfrentar. Será que posso superar? Pensar como José no Egito foi, com tantas dores e aflições.